A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que grande alegria, que grande motivo de gratidão. O dia de hoje, que grande emoção poder compartilhar com vocês algumas palavrinhas, alguns destaques entre tantas coisas que podem ser destacadas. Mais alguma palavra, um bate-papo com vocês sobre o último capítulo de Atos, assim como fizemos em outros livros. É um momento de muita gratidão mesmo poder estar realizando esse trabalho, poder realizar esse trabalho contando com o apoio de todos e todas vocês. Eu sei que a grande maioria, ou a totalidade, ora ou torce para que dê certo, porque alguns não são, ainda cristãos, mas são amigos, são amigas de verdade, então estão na torcida para que dê certo, e eu tenho certeza que Deus vai operar. Algumas pessoas contribuem, algumas pessoas nos ajudam mais de perto, aqui, também no desenvolvimento desse projeto. Mais uma vez eu agradeço a missionária Vivian, a pastora Margarete, e nós louvamos a Deus. Nós vamos passar para a leitura. Eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs que eu sempre encerro dizendo que se o Senhor permitir, nós faremos isso ou aquilo. E eu disse no sábado, quando ministrei sobre liderança, se o Senhor permitir, amanhã eu quero mandar uma mensagem para você ser edificado no domingo. Mas não foi possível, irmãos, irmãs, por motivo de saúde. Saúde que eu peço oração. O transplante ainda não foi, realizado do fígado. E de vez em quando as cólicas que eu sinto na lateral direita do meu corpo aqui, elas vão dessa região, mas elas não ficam só nessa região, elas irradiam para outros lugares e também tenho sentido há uma semana, duas mais ou menos, uma perda significativa de força. Mesmo, força para andar, para falar e outras coisas mais. Bom, isso tudo está na mão de Deus. Eu estou tranquilo, seguro, em paz, com alegria. Mas claro que na hora da dor é incômodo, né? Mas está tudo na mão do Senhor, seja feita a vontade dele. Quando, como ele quiser, a gente vai trabalhando, a gente vai testemunhando e quando ele não quiser mais também, nós vamos agradecê-lo e descansar para depois continuar essa estada com ele eternamente. Uma segunda palavra. Diz respeito à pastora Renilda. A pastora Renilda é um doce e ela vem fazendo um trabalho maravilhoso lá na Amazônia, na comunidade de Iranduba. E só que ela trabalha assim com ribeirinhos, trabalha com indígenas, trabalha, eu acho que no próprio bairro onde ela mora. No Cacau, eu não tive a oportunidade de estar lá, mas nós vamos começar hoje intercedendo pela vida dela, porque além da pandemia que o mundo inteiro vive hoje, eles estão vivendo uma segunda pandemia concomitante, que é a pandemia da violência. Então, muitos jovens estão sendo, estão morrendo, estão sendo mortos por causa dessa violência entre gangues e coisa parecida. Mas nós queremos dizer, pastora Renilda, que a senhora é a missionária, pastora é a missionária também do nosso coração, e nós continuamos orando pela sua vida. A irmã faz missão aí, nós fazemos missão aqui, e os outros fazem missão em outros lugares, como Liene, lá em Alagoas, como a missionária Vivian, lá no Mato Grosso do Sul, como tem gente lá em Santa Catarina, no Paraná. Querido Paulo, Zilma, um abraço. Ana Paula, Márcio, Rafa, as meninas. Eu sei que todo mundo está em missão. E nós vamos orar para que a obra missionária, pastora Eloá, querida pastora, amada, discipuladora e tanta gente querida que, se a gente for mencionar, não dá. Então, sinta-se mencionado agora, os meus amigos que ainda não tomaram uma decisão efetiva por Jesus, mas ouvem direto em São Paulo, turma do colégio. Que Deus os abençoe muito em tudo, em tudo, em tudo em suas vidas. Os abençoe poderosamente. Tá bem? Vamos orar pela pastora Reinilda, em particular, e quando oramos por ela, vamos incluir 3.300 pessoas. E essa semana, até o final da semana, eu passo para vocês qual é o novo dado. Vou esperar chegar as informações do blog. Já tenho a soma do WhatsApp. Já crescemos no WhatsApp. Mas vou aguardar os dados do blog para a gente poder dizer para onde, o quanto marchamos, melhor dizendo, tá bem? Senhor, em nome de Jesus, o Iranduba e aquela região onde trabalha a pastora Reinilda tem passado por duas pandemias. Uma pandemia é o coronavírus. A outra pandemia é uma pandemia social. É uma pandemia terrível que assola o mundo inteiro também. Um espírito maligno de violência. Jovens se matando, até crianças participando disso. Nós repreendemos esse espírito, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse espírito e o expulsamos em nome de Jesus agora, e nós desarticulamos todo o espírito de violência e nós lançamos no fundo do abismo todo espírito de violência que tem vindo sobre o Brasil e sobre as nações agora que estão em atuação no momento. Nós repreendemos em nome de Jesus. Alguns podem não crer, mas a maioria crê, Senhor. Muitos creem. Então, estão ligando comigo na terra. Nós repreendemos todo o espírito de violência. E, Senhor, também há uma violência educacional ali. As crianças não têm material didático. Senhor, abre portas e pessoas que trabalhem nessa área para que eles recebam esse material e, mais do que o material, recebam o apoio escolar. Fortalece a tua serva para que ela, mesmo em meio aos buracos do lugar onde trabalha, ela possa ser uma curadora, ela possa ser uma luz no meio das trevas, um sal da terra e uma luz no mundo. Fortalece a tua filha, tira toda a dor do coração, mantém o ânimo, a chama acesa, para que ela continue desenvolvendo esse trabalho vigoroso, maravilhoso, missionário ali no Iranduba e todas as outras pessoas que eu mencionei em todo o Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil. Senhor, em nome do Senhor, sara mesmo esse país. Sara de todas as coisas, onde não há rua bem tratada e só há buraco. Então, Senhor, providencia que a corrupção não tire o dinheiro da prefeitura, que os políticos, em nome de Jesus, agora comecem a se sentir inibidos, impedidos, mas eles não saibam nem dizer por quê. Nós vamos saber por quê. Nós sabemos que é o Senhor que está se colocando e dizendo: chega, chega de corrupção. E por isso nós repreendemos esse espírito também de miséria que assola muita gente por causa de desvios daquilo que é pertencente ao povo. É para que cada menino, menina cresça, cada jovem tenha uma vida feliz, cada adulto tenha uma família também feliz, organizada. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal, todo o mal. Se nós formos agora mencionar cada item aqui, não seria possível fazê-lo em uma, duas, três, quatro, cinco, 6 horas, não seria possível. Só uma obra tua mesmo pode abençoar a tua serva como luz, os teus servos que estão espalhados. Eu mencionei alguns nomes, mas poderia me lembrar agora também de cantores do nosso grupo, como José Mariano, como Glauber. Eu abençoo os dois em nome de Jesus. Dá também vida plena para as pessoas quando ouvirem essas canções. Porque nós precisamos não só de comida, bebida, mas nós precisamos também de diversão, de arte. Nós precisamos, Senhor. Nós somos de tudo que diz respeito àquilo que o Senhor criou. Há outras pessoas que são médicos, enfermeiros, como meu irmão, a cunhada, Senhor. Há pessoas desse grupo que trabalham na área do direito, que eles possam ser uma bênção na vida de muitas pessoas, ao ponto de resgatar aquilo que está sendo usurpado de outras pessoas. Bem, Senhor, cada um, segundo a sua profissão, possa ser um instrumento de luz e de sal. Sal da terra e luz do mundo, cada um, e cada missionário, e cada pastora, e cada pastor, e cada obreiro, e cada obreira, e cada denominação, aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Em particular, estamos orando pela pastora Renilda e pelo Iranduba, mas através dela estamos te pedindo: muda a história desse país, Senhor. Muda a história desse país. São 500 anos de corrupção. E nós vemos isso em todas, praticamente, para não falar na totalidade, eu não tenho prova contra todos e tudo e todos, mas, Senhor, mas a gente vê isso como uma pandemia no meio político também, nas agremiações políticas, nas mais diversas colorações, e isso se entranhou na cultura de tal maneira que nós temos esse resultado e outros tantos que poderiam ser mencionados. Nós repreendemos esse espírito de corrupção, de violência, de falta de conhecimento, de cultura, de educação, e nós ministramos transformação para esse país. E nós declaramos, Senhor, a nossa alegria e gratidão por mais um livro. E que assim como a primeira geração está retratada de alguma forma aqui em Atos dos Apóstolos, da forma como o Senhor definiu, nós também continuemos esses atos do Espírito Santo. Cada irmão e cada irmã continue desempenhando o seu ministério, sendo parecido com Jesus, fazendo parecido com Jesus, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor Jesus. E através do poder do Espírito Santo, seja, como eu tenho pedido nessa oração, sal da terra e luz do mundo. Vamos continuar orando uns pelos outros e nos ajudando em oração, em contribuição e em participação. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos. Podemos orar uns pelos outros. Vamos ler o capítulo 28 e eu vou fazer breves destaques, porque tudo já foi trabalhado. Aqui é o encerramento da vida do apóstolo Paulo. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Irmãos, esse trecho do 1 a 6 já é maravilhoso. Primeiro, para nos ensinar a não fazer julgamento prévio. Essas pessoas da ilha já saíram julgando. Viram a cobra presa na mão de Paulo, ele tinha passado por um naufrágio, e já afirmaram, com toda certeza, esse homem é um assassino, porque ele passou pelo naufrágio e ainda agora sobreviveu, vem a cobra e o pega pela mão. Então, primeiro, para não fazer um juízo prévio, um julgamento prévio das pessoas, e ninguém pode fazer mesmo, ninguém, porque ninguém conhece a maior profundidade do nosso ser, senão o próprio Deus. Então, deixe essa tarefa para Deus. E nós ficamos com a tarefa de interceder e repreender o mal e orar pela cura das pessoas. Eles acreditavam que Paulo ia inchar, esse era o sintoma que acontecia quando uma serpente dessa picava, que ele caísse morto de um momento para o outro, mas após ter esperado um tempo e observado que nada anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Essa é a chamada bipolaridade espiritual. A bipolaridade não aqui orgânica, psiquiátrica, mas a bipolaridade espiritual. Muitas vezes já se levanta todo um juízo sobre uma pessoa, dizendo: ah, essa pessoa não é uma bênção, essa pessoa não tem virtude, esse líder não é qualificado, ou está pagando pelo seu próprio pecado mesmo. Primeiro já se faz um juízo sem o devido conhecimento de tudo que está envolvido no contexto da vida das pessoas. Depois, quando Deus opera, porque Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum, aí a tendência é quando a pessoa começa a operar através dessa mesma vida, aquele que era mal falado ou aquela que era mal falada, de repente passa a ser exaltada, exaltado, e passa a ser quase idolatrado pelas pessoas porque Deus está usando, quando na verdade o poder é de Deus e a glória é para Deus. Então, esse primeiro trecho já nos ensina isso, e o que mais ensina está no versículo 5. Só para fechar essa perícope: contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Meu irmão, minha irmã, toda autoridade te foi dada no céu e na terra, e eu declaro para você agora que eu estou sacudindo há quase 2 anos. Já venho sacudindo e vou continuar sacudindo. Toda vez que eu sinto uma picada da cobra na minha mão, ou seja, uma tendência de reaparecer a enfermidade antes do transplante, eu sacudo a minha mão. Claro, sempre entendendo que Deus é soberano e ele fará. Na minha vida, ele fará aquilo que lhe apraz, porque eu já entreguei a vida a ele. Mas se for alguma coisa que não procede de Deus, eu chacoalho o braço, chacoalho a mão, a cobra cai no fogo e eu não sofro mal e continuo a pregar. E já passamos de 300 meditações. Não é bem uma pregação que faço com vocês, é uma meditação, é um bate-papo. Mas também aqui na igreja, antes ainda, lá no campo de Atibaia, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, que coisa maravilhosa que foi! Um abraço ao pastor presidente. Por favor, se ele não ouvir hoje, alguém manda um abraço para ele, alguém lá que esteja ouvindo. Tenho saudade, tempo precioso, desde a chegada no Jardim São Felipe, na Assembleia de Deus, até os anos que passamos lá, foi maravilhoso, muito aprendizado. Então, aprenda hoje a exercer a fé, sacuda o seu braço, a sua mão, em cima da fogueira e faça a cobra cair no fogo, porque você não vai sofrer mal algum, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando isso figurativamente ou exatamente como o texto está dizendo? Eu estou usando as duas maneiras. Eu acredito piamente que se você for picado por um animal que tenha veneno e se você orar com fé e repreender aquilo, vai ser sarado em nome de Jesus e toda a enfermidade, nós temos poder e autoridade para curar toda a enfermidade. Não estou de modo algum substituindo esta obra pela obra da medicina, nem estou menosprezando a obra da medicina. Aprendi muito cedo a valorizá-la, por aquilo que vocês já sabem. Aprendi muito cedo a valorizar. Essas coisas são complementares, trabalham junto. Deus usa as duas maneiras. Há momentos que Deus pode simplesmente neutralizar o veneno com uma oração. Em outros momentos, ele pode usar a cura através de medicamentos, de medicação, através do conhecimento que ele concedeu. Porque todo conhecimento procede dele e toda sabedoria procede dele, porque ele é o conhecimento absoluto, ele é a sabedoria absoluta, ele é a razão absoluta. Então, tome posse agora, irmão. Se você, meu irmão, minha irmã, se você está sendo picado por uma cobra no dia de hoje ou nos últimos dias, foi picado por uma cobra e isso te fez sentir muita dor, balança o braço, repreende o veneno e, em nome de Jesus, segue em frente. Mando essa palavra de ânimo à pastora amada, pastora Reinilda, e a toda a comunidade do Iranduba. Comecem a orar com fé e poder, mesmo repreendendo toda a obra do mal. É só dizer isso. Repreender todo espírito maligno. Não aceitem essa obra maligna. Não aceitem. Orem e vocês vão ver coisas sobrenaturais. Pessoas começarem a sair desse lugar onde estão aí. Coisas maravilhosas vão acontecer na Colômbia por causa do crescimento da igreja, o trabalho de muitos pastores. Entre ele, o pastor César Castelhano, mas muitos outros. Pastor, o senhor então está na mesma, no mesmo tipo de trabalho? Não, eu não trabalho exatamente no mesmo tipo de trabalho, nem na mesma denominação, mas estou só reconhecendo e valorizando todo fruto e toda operação de Deus através da vida dele. Foi maravilhosa. Eu estive na Colômbia, ministrei na Colômbia, senti lá o diabo me ameaçando na noite, tanto a mim como a pastora que estava, a pastora Joyce, que estava nesse encontro, e ele disse: "Vocês não vão sair daqui vivos." Disse para mim num lugar, disse para ela em outro lugar, mas nós saímos vivos e saímos prontos para dar testemunho. E fizemos o trabalho ali. Então, não há veneno de serpente, não há veneno maligno que prevaleça contra nós em nome de Jesus. Nós é que temos poder e autoridade para sacudir. Depois, na volta ao Brasil, eu volto e ele tenta me retalhar, pensando que ia me parar com uma síndrome chamada Síndrome de Guillain-Barré. Que um em 1 milhão de brasileiros tem. Um em 1 milhão. Então, umas 200 pessoas. Pelo menos essa era a estatística quando eu peguei. Sabe o que eu fiz, irmãos? Os irmãos da igreja compraram um sofá e eu pregava no sofá, mas não parei de pregar. Eles me levavam de sofá para o altar, depois carregavam o sofá lá para casa, que era direto, havia um acesso pelo igreja, templo, escritório já entrava na casa em São José dos Campos. Então, não tem essa não. Pode tentar retalhar, a gente pode pisar num buraco, machucar o pé, mas nós vamos continuar fazendo a obra em nome de Jesus. Versículo 7 a 10. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Olha, outra ocasião. Aqui era a enfermidade do pai da pessoa que lhes recebeu. Eles tinham naufragado, foram para na ilha de Malta, e a pessoa mais importante ou de melhores condições também na ilha os recebeu. Mas o seu pai estava doente, sofrendo, estava acamado, com febre, com disenteria. Paulo visitou e depois de orar, ele impôs as mãos e o homem foi curado. Irmãos e irmãs, nós temos poder e autoridade para curar em nome de Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos, nós vamos até o ano 67 aqui, por ocasião da morte do apóstolo Paulo. A igreja, durante 67 anos, viveu nessa perspectiva, porque o nascimento de Jesus já é um milagre. Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Então, os milagres já começam aí. Tudo que aconteceu. Depois vai até o final do primeiro século, quando João recebe a revelação, 96 aproximadamente, a revelação do Apocalipse, outro milagre. Segundo século, mais milagre. Terceiro século, mais milagre. Irmãos e irmãs, prestem atenção, nós precisamos voltar a ter fé com simplicidade. Logo depois de orar, impôs as mãos e os curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Vamos orar por cura e as pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. E não precisa fazer força, não vai sair. Deixa eu fazer bastante força para ver se sai uma força de dentro de mim, como dizem as pessoas por aí, uma energia. Não, querido. Você vai orar ao Senhor com simplicidade e com autoridade. Senhor, tu tens todo o poder e toda autoridade para curar enfermos e eu sou parte do teu corpo em teu nome, Jesus. Eu ministro cura dessa enfermidade. Eu repreendo o espírito da enfermidade e declaro cura em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, irmãos e irmãs. E é isso que acontecia. E é isso que aconteceu e é isso que vai acontecer com a nossa igreja, a de todos nós, tá bem? Nossa igreja, nós somos uma só igreja. Nós somos uma só igreja. Não é uma só cidade que tem muitas coisas dentro da cidade, muitas casas, muitas famílias dentro da cidade. Nós somos uma só igreja. Nós somos um só rebanho, de um só pastor. Agora, as denominações são como a casa das famílias. Cada um segundo uma linhagem, uma característica, um posicionamento com relação a isso, com relação àquilo. É só isso. Mas nós temos que voltar todos a usufruir da autoridade. E por causa dessa cura toda, eles ainda foram homenageados, honrados e receberam o suprimento que necessitavam para a viagem. Tá bem? Então, só tomem cuidado para a hora que um homem de Deus, uma mulher de Deus, operar a cura, realizar a obra de Deus, não cair na bipolaridade que eu falei. Primeiro, já sair julgando as pessoas quando vê a pessoa passando dificuldade, sem conhecer o que só Deus conhece, que é o coração. E depois, quando vê Deus usando, aí também uma certa idolatria. Não, sem isso, em nome de Jesus, quem opera é Deus, a glória é para Deus. Nós somos um instrumento. Nós somos um instrumento só, mas quem toca é Deus. É por causa de Deus que a coisa acontece, é pelo poder dele. A glória é para ele. Aleluia. Terceira perícope, a partir do versículo 11. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pólux, e chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícia de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e as três vendas para nos encontrar. Assim que o viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob vigilância e guarda. Lucas aqui nos dá um retrato tão maravilhoso, irmãos e irmãs. Lucas, que é médico, viu? Toda essa cura acontecia por oração e Lucas, um discípulo, era médico. Então, Deus usa a forma como ele desejar. Lucas foi dirigido por Deus aqui para revelar ao mundo de todas as épocas, para a nossa geração, o avanço do Evangelho desde Jerusalém até os confins da terra, como havia prometido o Senhor Jesus. Roma foi o ponto de chegada do fim da terra, uma vez que era a sede do mundo na época e cidade onde viviam os representantes de muitas nacionalidades e raças de então. Por isso a importância de Paulo fazer o apelo e chegar até Roma e a comunidade em Roma, irmãos, porque Roma era a capital do mundo naquele momento, é o Império Romano. Chegando em Roma, o evangelho foi para todo lugar. Já tinha chegado antes. A notícia de Jesus já tinha chegado antes a Roma. Desde o momento em que aconteceram as obras de Jesus, é claro que a informação chegou antes, por Pilatos, por Cláudia mesmo, sua esposa, mas ia se consolidando essa chegada, essa mensagem. Já havia ali uma pequena comunidade. E com judeus e com gentios. E gente nobre foi se convertendo em Roma e daí se espalhou para o mundo. Bem, queridos, como Paulo não havia cometido nenhum crime flagrante, a lei romana lhe permitiu aguardar seu julgamento em liberdade vigiada, podendo alugar uma casa, mas ficando sob custódia de um soldado. Ficava um soldado vigiando a casa, mas ele ficava em prisão domiciliar. como nós conhecemos, que muitas vezes passava o dia acorrentado a ele. Tá bem? Isso você confere em Efésios capítulo 6, versículo 20, Filipenses capítulo 1, versículo 13 a 17, Colossenses capítulo 4, de 3 a 18, Filemom 10 a 13. Eu quero só que você dê graças a Deus. Paulo deu graças a Deus quando sentiu a comunidade chegando ali para encontrá-los. E que você dê graças a Deus. Diga, Senhor, obrigado, muito obrigado, graças ao Senhor, o Evangelho chegou até Roma na década de 60 do primeiro século, porque de Roma depois ela se espalhou por todo o Ocidente. E não era mais possível deter, porque não é possível deter. Ninguém detém a obra de Deus, porque é obra santa. E Paulo, que ficou ali prisioneiro por 2 anos, numa casa que ele mesmo alugou, pregava direto na casa, todo mundo ia lá na casa dele e ele ministrava durante 2 anos. Ele ficou ali em prisão domiciliar, anunciando o evangelho. Imagina Paulo durante 2 anos. Todo dia. E Paulo não pregava pouco, não, irmãos. Ele pregava muitas horas, ao ponto de um jovem cair da janela, de tanto que ele já estava pregando. Mas está bem, versículo 17 em diante. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus. Sempre era essa a estratégia. Primeiro ele falava com os judeus, tá bem? De onde vem toda essa aliança? E reunindo-se com eles, declarou-lhes: Caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nosso país, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo, vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a essas correntes. Olha só a linha de continuidade. Porquanto é pela esperança de Israel. Qual era a esperança de Israel? A vinda do Messias. Qual é ainda a esperança de Israel, dos que não se converteram? A vinda do Messias. Glória a Deus e graças a Deus que muitos já têm se convertido. Outro dia eu fiquei sabendo de um jogador de tênis judeu que já se converteu a Jesus também. Então você vai vendo os judeus se converterem e reconhecerem em Jesus o Messias. Então eles lhe replicaram: Ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo o mundo fala-se contra essa seita. Aqui, queridos, a palavra em grego é aireses. Quando fala seita, é aireses. E aireses é, como você já está imaginando, em português, heresia. Mas não tem esse sentido para os gregos, não tinha esse sentido pejorativo. Não tinha essa conotação pejorativa. O que tinha, na verdade, é que quando uma doutrina era contrário ao que foi estabelecido pela liderança espiritual e teológica, então eles chamavam de hereses. Não tinha todo esse peso que para nós tem hoje o sentido de seita. E os judeus, usando essa expressão seita, para eles tem um sentido muito pejorativo, porque então contrariar a fé judaica era, de fato, para eles uma blasfêmia, alguém que não teria realmente nenhuma possibilidade de estar aliançado com Deus. Tá bom? Para os judeus tinha essa conotação, para os gregos era mais leve. De qualquer maneira, para você saber, seita aqui é aireses ou, para nós, heresia. E eles querem que Paulo fale sobre o que ele pensa acerca dessa chamada seita ou heresia para os judeus do seguidores de Jesus, dos cristãos. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhe deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Eu repito para quem não ouviu: depois de pregar em Damasco e se encontrar com alguns apóstolos em Jerusalém, Paulo vai ficar 3 anos, 3 anos, em silêncio, comparando tudo que havia sido escrito, que ele tinha estudado com Gamaliel, no que nós chamamos, conhecemos como o Antigo Testamento, e a mensagem de Jesus, que ele estava conhecendo desde o caminho de Damasco. E antes já devia ter ouvido algumas coisas, mas agora estava com os olhos espirituais abertos. Então, ele compara 3 anos e depois de 3 anos ele sai para o ministério, podendo confirmar toda a lei e os profetas. Se assim não fora, não haveria necessidade de ter aparecido Moisés e Elias na transfiguração. Tá bem? A única coisa que você tem que entender é que nem a lei, nem a profecia são capazes de redimir o ser humano do seu pecado. A remissão do pecado é só com derramamento de sangue, porque o sangue representava a vida. E o sangue de um cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro tinha que ser perfeito. Perfeito é só Jesus, que foi perfeitamente Deus eternamente e é perfeitamente Deus eternamente e tinha sido e foi também, né, perfeitamente ser humano. Só ele pode cumprir então toda a lei e só ele pode cumprir toda a profecia, todo o espírito da profecia que ele mesmo concretiza na sua própria vida. Isso que nós temos que entender: o espírito da lei e o espírito da profecia. O que elas de fato queriam apontar? Elas apontavam para o anúncio de Jesus e denunciavam a transgressão da aliança de Israel com Deus. Jesus vem para eliminar essa transgressão através da sua própria mensagem, da sua vida, do seu sangue vertido e para restabelecer essa aliança a partir da sua vinda, da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta, ele restabelece essa aliança que tinha sido quebrada. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara, todavia outros preferiram não crer. Eu quero destacar esse versículo 24. Como hoje, irmãs e irmãos, ao final das contas, depois que nós falamos, depois que nós anunciamos pelo WhatsApp, pelo blog, pelo site, pelo meio de comunicação que você utilizar, pela pregação lá no templo, pelo estudo bíblico nas casas, pelos pequenos grupos, pelas células, ao final das contas, alguns são convencidos pelos fatos e, podemos dizer com garantia bíblica, pelo Espírito Santo, eles são convencidos pelos fatos que nós demonstramos, e outros, todavia, preferem não crer. Alguns creem, alguns não creem, assim como hoje. Só que graças a Deus, já faz 2.000 anos, 2.000 anos que o Evangelho continua. E eu quero até o meu último dia, quem sabe com 120 anos, ou quem sabe daqui até 12 horas, não interessa, ninguém sabe da sua própria vida. Ninguém, nem jovem, nem criança, nem adulto, ninguém sabe. Pode ser daqui a 12 horas, pode ser daqui a 2 minutos, a 12 minutos, pode ser daqui a 40, 50, 60 anos, 70 anos. Você pode ir até os 120. Deus é quem define, não importa. Mas até o último dia, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que cruz é essa? São os problemas da vida? Não. Nunca use isso, hein? O pessoal usa isso, ah, que cruz, né? Lidar com esse problema que eu estou vivendo, ah, esse professor é tão chato e não sei o quê. Isso não é cruz. Cruz tem a ver com o ápice do ministério. Eu vou repetir. Cruz é o momento culminante, é o momento maior do ministério de Jesus. Ali ele religou o ser humano a Deus. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que deu a sua vida por nós, que morreu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. E na sua ressurreição, quando ele se levanta com o corpo glorificado, ele já nos levanta também. Por isso muitos saíram da sepultura. É um sinal de que a igreja vai se levantar da morte e viverá com ele eternamente. Já se levantou, na verdade, para Deus, todo aquele que nele crê e permanece até o final na fé. Então você leve a sua cruz, que é o seu ministério, até por uma coroa trocar, que é a coroa da vitória. Nós estamos em plenos jogos aí, olímpicos. Então a coroa da vitória, a coroa de quem é vencedor, mais que vencedor, porque por causa de Cristo Jesus, a coroa de quem venceu, porque permaneceu no Senhor que é vencedor. Então começaram a discordar entre si mesmos. Aqui está falando dos judeus que vieram para assistir a exposição de Paulo na casa dele, onde ele estava preso, em prisão domiciliar. Começaram a discordar entre si mesmos e foram embora. Logo após Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: Vai a esse povo e diz-lhe: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. entendereis. E vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios. Então Paulo diz: olha, Isaías já tinha dito, já tinha avisado. Eles vão ouvir com ouvido, mas não vão entender nada, porque o coração deles está insensível. Eles vão ver com os olhos, eles viram o Filho de Deus como Filho do homem com seus olhos, imagine Jesus, e fecharam os olhos, para que não vissem com seus olhos, e não ouvissem com seus ouvidos, e não se convertessem, a fim de que Deus os curasse dessa quebra de aliança e houvesse a verdadeira reforma, vamos dizer assim, deuteronômica, pós-exílica. Não houve, porque tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, e assim por diante. Porque o coração deles estava insensível, por isso a mensagem foi para os gentios. Também era necessário ou que os judeus fizessem aquilo que Deus combinou com Abraão no pacto, na aliança com Abraão, de que através dele todas as nações da terra seriam benditas, ou os judeus se abririam para anunciar as nações, para missões mundiais, ou então era necessário que isso acontecesse para que o evangelho chegasse aos gentios, os não-judeus, nós que não temos ascendência judaica. Você está ouvindo? Se tem ascendência judaica, glória a Deus pela sua vida. Mas quem não tem, ou precisava de missão, da missão dos judeus, ou precisava que isso acontecesse para que o evangelho, bom, já que eles não querem, então vamos pregar aos gentios. E foi isso que aconteceu. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que essa salvação de Deus está sendo enviada aos gentios e eles a ouvirão. Graças a Deus, glória a Deus. Então, logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram, por 2 anos completos, mais 2 anos, irmãos e irmãs. Paulo tinha ficado detido, largado na prisão por 2 anos. Agora ficou 2 anos em prisão domiciliar. Por mais 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Olhe, recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente. Pregadores, pregadoras, pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Que nós sejamos assim também, que nós preguemos incansavelmente, ou por telefone, ou no site, ou você que tem mais familiaridade com os meios de comunicação digitais hoje, da maneira como você puder, mas pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue, ensine a respeito do Senhor Jesus Cristo, na liberdade do Espírito Santo, sem impedimento nenhum, e Deus vai abençoar a muitas vidas. Então, nós encerramos com a chegada dele em Malta, E nós vimos que o Senhor o livrou de uma picada de serpente. E eu disse a vocês e repito agora: o Senhor está liberando sobre você a cura da picada que você levou. Muita gente é picado pela serpente maligna e acaba não conseguindo sair, fica com aquele veneno na mente, no coração. Aquilo mata. Aí rompe os vínculos familiares, rompe o vínculo na igreja, rompe o vínculo no local de trabalho, rompe com a sua própria vida, rompe o seu relacionamento com Deus, rompe o relacionamento com o próximo. Está balançado agora, em nome de Jesus, todo o braço de todos os irmãos, todos os braços de todos os irmãos e irmãs. E que as serpentes caiam na fogueira e vocês não sofram mal nenhum. Depois nós vimos que nós temos poder e autoridade para impor as mãos e curar os enfermos. Essa é tarefa da igreja. E muitas pessoas vão ver isso e vão vir também para serem curados. Em terceiro lugar, nós vimos quando Paulo chega a Roma e é recebido pela comunidade e dá graças a Deus por isso, e isso foi estratégico para o Evangelho e para todo o mundo, em particular para o Ocidente. Aleluia! Porque já em 67, quando ele morre, o Evangelho chega então, já tinha chegado antes, como eu disse, desde os anos 30. Até o 33, até 67, já vinha chegando, vinha chegando, vinha chegando, mas agora a gente efetivamente já tinha uma comunidade. Paulo deixa uma carta para a igreja romana que ele já tinha escrito e anos antes, lá na prisão, muito provavelmente. E em último lugar, o Evangelho é anunciado mais uma vez aos judeus, em quarto lugar. Muitos creram, outros não creram. E com os gentios é diferente, para você não sair julgando os judeus? Não, igualzinho. Muitos creem e muitos não creem. A gente prega, muitos creem, muitos não creem. Igualzinho, ser humano, igualzinho nisso, não houve, por parte do ser humano, maior amadurecimento com relação a Deus desde o princípio. Não houve evolução. Não existe isso, né? Não houve, não há. É a mesma coisa. Mas que grande alegria! Nós temos evolução em algumas áreas, né? No conhecimento, na tecnologia, e nas descobertas arqueológicas. Aí você pode usar para diversas coisas, né? Mas nesse aspecto, continuo mesmo. É grande a minha alegria, é grande a minha gratidão. Eu digo graças a Deus. Me lembro aqui do pastor Sóstenes no seu disco, quando ele diz graças a Deus. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês, eu dou glória a Deus pelos atos do Espírito Santo ao longo de 2000 anos, pelos atos dos apóstolos na igreja primitiva e pelos atos do Espírito Santo ao longo de 2000 anos. E eu dou graças a Deus, porque a geração que vem agora, até a volta de Jesus, será uma geração de fogo. Por quê? Porque eles vão passar por uma situação mais difícil de viver. Eles serão, cada dia que passa, quem nascer no dia seguinte ou no mês seguinte, vai passar por provações muito mais duras do que nós passamos. Então, com isso, se forjará naqueles que de fato creem no Senhor, um caráter cristão, um avivamento cristão de excelência. E eu dou glória ao Senhor pelos atos do Espírito Santo, com a igreja daqui até a volta de Jesus. Vou repetir, só esse final. Por causa da grande luta que vai aumentando, a igreja vai ter que tomar uma posição. Ou ela se converte de fato, ou ela sucumbe. Então muita gente vai sucumbir, infelizmente, mas quem ficar vai ficar para valer. Vai experimentar o genuíno avivamento, porque senão não aguenta a pressão. Por exemplo, alguns valores que eu e a minha geração viram na adolescência estão totalmente alterados. 30 anos depois, eu tenho 55 anos. 40 anos depois. 30, 40 anos depois, totalmente. O mundo e os seus valores e o grau de corrupção. Nós que começamos orando pela pastora Reinilda, por Iranduba e por todos vocês no Brasil, o grau de maldade, de malignidade vai se acentuando. Então a igreja, ou ela fica quente, ou ela vai gelar. E os mornos serão vomitados pelo Senhor. Mas a minha alegria, vamos falar da vitória, minha alegria é de que nós estamos finalizando uma palavra em cada capítulo com três, quatro destaques. É isso, uma palavra com três, quatro destaques. Agora, a missionária Vivian vem com outro livro. A pastora cada dia está melhor, se recuperando mais na sua saúde. E eu talvez ainda espere um, dois, três dias, irmãos, a não ser que essa noite mesmo, nessa madrugada, o Senhor confirme. O Senhor tem me dirigido em alguma coisa já, mas eu não tenho convicção no Espírito. E enquanto ele não me der convicção no espírito, eu não abro o próximo livro. Se ele der convicção nessa madrugada, aleluia. Aí, eu quero ficar em oração, estou numa campanha. Então, se ele me der uma palavra, vou conversar com a missionária, ver se ela já vai entrar, conversar com a pastora se ela quer voltar. Se não, em algum momento aí dessa semana, o Espírito há de confirmar o que ele deseja e nós estaremos compartilhando com vocês, se o Senhor assim desejar e permitir. Se não, se não formos nós, fique firme, meu irmão, minha irmã. Mantenha a sua fé, mantenha o seu fogo ardendo, a chama ardendo no altar. E não deixe serpente nenhuma tirar o que é seu. Você pode ter tropeçado em um buraco, como a pastora falou lá, no lugar onde ela mora. Ou no Iranduba ou no Cacau, ela falou que pisa em alguns buracos e até torce o pé. Eu também. Além dessa enfermidade física, essa enfermidade física também foi fruto de desobediência aos pais, porque eu não comia uma verdura, só comia massas, para você entender. Então, depois isso gerou esteatose evoluiu para diabetes e assim por diante. Então, e também houve na área espiritual, com brechas em. Pelo menos eu localizo em três setores. Três setores. mesmo já no ministério. E eu compartilho isso com vocês, mas foi, Deus foi tão misericordioso que me fez passar por provas tremendas para que eu pudesse rever todos os conceitos e pudesse voltar a experimentar os atos do Espírito Santo. Que Deus abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo, fortaleça os irmãos e que os atos do Espírito Santo junto a eles sejam tão maravilhosos que eles chacoalhem do braço e saia todo veneno de víbora, que eles curem os enfermos, que eles se alegrem ao ver as comunidades crescendo. E que eles deem testemunho do Evangelho para judeus e não judeus, para brasileiros e não brasileiros, para alemães e de outros povos, e das 20 nações que nós estamos atingindo aproximadamente. Que isso seja uma realidade para todos os irmãos e irmãs, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.